País da Fome. País da Fome. País da Fome. Seja bem-vindo ao espetáculo do crescimento, espetáculo da hipocrisia. Um monte de militante que é contra a ação afirmativa, olha que bonito. Você não é a favor dos irmãos estudarem? Bem feito pra você. País da Fome, no fundo de uma tela, tem um homem. Bem-vindo ao espetáculo do crescimento, cresce a passagem do ônibus, cresce a miséria. Tá todo mundo tendo que virar fã de Capitão Nascimento porque não aguenta mais, certo? Mas também não se junta pra fazer política pública todo mundo junto, não é não? Vamos se juntar, demorou? País da Fome, no fundo de uma tela, tem um sem terra, sem teto, sem money ou sonho. Sem perspectiva de vida no abandono. Esse é o brasileiro, esse é o país do sem. Onde nas latas de lixo sempre se acha um neném. Nas esquinas de qualquer lugar se acha alguém. Que vende a honra e o corpo pra ganhar um vintém. Gente do mal, gente do bem. Muitos vão com 20 anos, raros vão com mais de 100. Crianças sabem que o Papai Noel não vem. Aonde os ônibus não param pra pegar ninguém. Reclamam do preso que não sorri pra ninguém. Mas nós sabemos que a cadeia não conserta ninguém. Meu rap alerta, mas sinceramente eu não sei se ele desperta o sentimento de mudança na hora em que o cinto aperta. Deus não escreveu em linhas retas e as curvas sempre existem pra alcançar as metas. Sigo no meu sonho de fazer o meu mundo melhor. Rezo só, mas peço a paz pro coletivo, olha só. Já disse que eu não quero dó. Parar de reclamar e agir é bem melhor. Sozinho eu não consigo nada e nem você. Se liga, a gente tem que se unir pra vencer. E eu disse que o tempo não espera ninguém. Lê, estude, informe, se trabalha a sua mente pro bem. Eu também sou brasileiro no país do sem. Mas não me ajoelho diante de nenhum porém. Eu também sou brasileiro no país do sem. Mas não me ajoelho diante de nenhum porém. Terra sem lei, terra de ninguém. Terra da indiferença, terra do sem. Onde geralmente tudo pode acontecer. Miséria, violência, total perreio. Eu sei que é difícil resistir. Eu sei, embaçado prosseguir. País da Fome, no fundo de uma tela tem um homem. Terra sem lei, terra de ninguém. Terra da indiferença, terra do sem. Onde geralmente tudo pode acontecer. Miséria, violência, total perreio. Eu sei que é difícil resistir. Eu sei, embaçado prosseguir. País da Fome, no fundo de uma tela tem um homem. Terra do sem, sem terra, sem teto, sem documento. Descabelado meu povo correndo contra o tempo. Sem emprego, no desespero, falta estrutura. Melhoria, condição de uma vida mais justa. Cadeia vaga pro moleque, incentivo pra criança. Me estopi, se acende por pura ignorância. Prefeito rouba e se desenvolve com seu filho. E nega envolvimento com desvio. Quem tem dinheiro, dita as regras, sempre pede. Quem não tem, se você tem, tá bem. Se não tem, não é ninguém. Terceiro mundo, capitalismo, consumismo. Maldade gera perturbação e suicídio. O presidente enche o pote, nós que sente o efeito. Estamos em coma. Resgate o povo brasileiro que nunca foge da luta. Levanta e vai pra batalha. Resiste, faz o que pode, pro sustento da casa. É explorado o mês inteiro, passa humilhação. É dia 5, dia 20, de olho na inflação. Assim segue, prossegue, esse tal progresso. O rico sempre mais rico e o pobre longe do bem. Terra sem lei, terra de ninguém. Terra da indiferença, terra do sem. Onde geralmente tudo pode acontecer. Miséria, violência, total perreio. Eu sei que é difícil resistir, mas eu sei, embaçado prosseguir. Entre o espinho, a flor, a paz e a guerra. Somente quem é sobrevive nessa terra. Terra sem lei, terra de ninguém. Terra da indiferença, terra do sem. Onde geralmente tudo pode acontecer. Miséria, violência, total perreio. Eu sei que é difícil resistir, mas eu sei, embaçado prosseguir. Entre o espinho, a flor, a paz e a guerra. Somente quem é sobrevive nessa terra. Sem vontade de viver, não quer nada. Então se liga, pois o que liga no mundão é viver a vida. Sem ideologia, não tem plano. Sem perspectiva, vai ficar parasitando. Ei, mano, a gente tem que se formar. Menestrel, ter fé no dono do céu, pra inverter o papel. Buscar o que é nosso, negociar alguém. Pra deixar de residir na terra do sem. Estudar, batalhar, ter diploma na mão. Meter as caras na universidade sem compaixão. Entrar na sociedade devagar, sem barulho, passo a passo. Chegar e tomar conta de tudo. Ser exemplo pros demais irmãos do gueto. Demonstrar que o corre é desse jeito. Sem anseio, só nojão, sem braçologia. Comendo pelas beiradinha, tipo louco de mina. Sem drogas, sem álcool em excesso. Sem exagerar, sem atravessar com os loucos da quebrada. A união faz mais força do que açúcar. É bem por aí, nego velho, vamos à luta. Esse esse é o melhor conceito. Sem preconceito, de preto pra branco, de branco pra preto, respeito. Só naquela, na boa, na paz, tá na nossa mão, terra do sem, nunca mais. Porque por onde você andar, pessoas vão desacreditar de você. Vou falar que você não é capaz. Vou colocar um obstáculo na sua frente. E aí, você vai parar? Não, não, tiozão, corre atrás. Pule as pedras, porque é dessa maneira que você vai chegar lá. E lembre-se, o impossível é execrável, moro, mano? Pra quem luta, nada é impossível. É, vamos tocar qualquer coisinha aí, tá bom? Tá bom, vamos lá.